Paz do Senhor! Olha, você não imagina como é bom para o meu coração todo último dia do mês poder orar com você e por você. E eu queria fazer isso mais uma vez nesse mês, nesse dia e agora. Senhor meu Deus e meu Pai, segura firme nesta mão que está comigo orando. Senhor, eu quero te agradecer porque o Senhor é o Deus dos milagres, o Deus da vitória, o Deus do impossível. Eu sei que tem muitas pessoas dizendo que é impossível, mas nós cremos no Deus do impossível. E eu quero te pedir que o Senhor socorra essa vida na sua necessidade que hoje ela está colocando nas tuas mãos. O Senhor é o único que pode socorrer. O Senhor é o único que vai receber toda a honra, toda a glória e todo o poder. Nós nos comprometemos em nome de Jesus a te dar toda a honra e toda a glória por essa vitória que está por vir. Porque hoje nós estamos orando com a certeza que o Senhor ouve toda a oração que é feita em nome de Jesus, o teu Filho amado e o nosso Senhor e Salvador. Amém. Obrigado por orar com você e por você. Deus te abençoe e até amanhã.